Alô, meu parceiro Valmir, rei do tênis. Tamo junto, hein? Ó, parceiro, respeita, Suí. Vocês assim, ó. Oh, preste bem atenção na mais nova sensação. Oh, vale a pena aprender o novo passo. Levanta, levanta, levanta, levanta. E coloca a mãozinha na frente e começa a fazer. Assim, ó, assim, ó, assim, ó. Todo mundo vai fazendo assim, ó. Assim, ó, assim, ó. Todo mundo vai fazendo assim, ó. Assim, ó. Olha meu parceiro Luiz, o da